Senhor é a nossa fortaleza, força salvadora do seu povo. Alegrai-vos no Senhor, vós todos os seus santos. Ele é a nossa fortaleza. Bendizei ao Senhor, sustenta o seu povo. Ele é a nossa fortaleza. Alegrai-vos no Senhor, vós todos os seus santos. Ele é a nossa fortaleza. Isso, bendizei o seu nome.